eu conheço o meu lugar melhor que ninguém. Desliguei meu celular, não tô pra ninguém. Não tô pra fila, bares, frutas, putas, vai e vem. Nem sou tu que cresce dando tapa nas costas de alguém. Colecionando jingles everyday, paper chasing. E carburando um da colheita, bitch, I'm amazing. Não é qualquer lugar que eu vou. Meus dias são curtos, eu sei dar valor. Sou bem mais que um sonhador. OG Kush, ligo vaporizador. Just chill, get high. AK ouro, DDZ, aquilo track from Kansai. Just to get by, got to get mine. A neurose produtiva, nada me distrai. Destacado e não ausente, foco nas prioridades. Quem não soma vai ser oponente. Tô bocadão no meu bairro, nem liga meu caro. Pra essa fita não tô não. Tô bocadão no meu bairro, o tempo sai caro. Life's a bitch, then you die, condição. Tô bocadão no meu bairro, nem liga meu caro. Pra essa fita não tô não. Tô bocadão no meu bairro, o tempo sai caro. Life's a bitch, then you die, condição. Bocadão eu tô, estilo dojo. Formou, música é pra alma e quem não assimilou. Moscou, apenas o básico. Alguém me falou, mente ouvido. No intervalo uns trago, intercalo as ideias. Quando escuto uns discos, se tiver um bom bass, eu me identifico como ao Ipiranga, onde eu sempre fico. Sigo pela vila, todo canto é meu abrigo. A família e os amigos tão sempre comigo. Entra logo, faz silêncio, mais um foi produzido. Até a Norte estico, a parceria eu firme com a Lays e a Kauni. Os timbre mais fino, sem dar milho pros bico. É, um prato cheio, bocadão compondo. Tranquilo, concentro, fone no ouvido, cigarro aceso, caderno eu risco, o beat é intenso. Tô bocadão no meu bairro, nem liga meu caro. Pra essa fita não tô não. Tô bocadão no meu bairro, o tempo sai caro. Life's a bitch, then you die, condição. Tô bocadão no meu bairro, nem liga meu caro. Pra essa fita não tô não. Tô bocadão no meu bairro, o tempo sai caro. Life's a bitch, then you die, condição. A cada dia, cada trago, aumenta minha percepção. A milhão, sem tempo pra vacilão. Aprecio a variação, todo tipo e sabor. Faço coleção, é. Tô no meu bairro e tô bocadão. Focado no corre, suor, ambição. Novos ares, novos voos, tamo em ascensão. Invado a cabine, sou tripulação. Vem junto, mas não se emocione. Beat you better, I have your money. Agora DDZ, homies, all see your eyes on me. Trancado em estúdio, dizem que eu sumi. Um disco pra fazer, por isso fiquei aqui. As curvas dessa estrada que eu já sei de cor. Mas agora nem me liga, ó. Responsa na produça, o gringo não teve dó. That's my way, sei que não tô só. Tô bocadão no meu bairro. Pra essa fita não tô não. Tô bocadão no meu bairro, o tempo sai caro. Tô bocadão no meu bairro, nem liga meu caro. Tô bocadão no meu bairro. Life's a bitch, then you die, condição.